Yeah, and everything, and now it's missing two missing aspects. Deus chegava na gente, e todo mundo, como você tá bonita hoje, Zé? Ele falou, ai, obrigada, onde você comprou essa blusinha? Eu falei, ah, não sei, ah. Chegava na agência e eu, todo mundo, como ela tá bonita hoje, velho. Eu falei, ah, obrigada, onde você comprou essa blusinha? Ah, não sei, ah. We'll be right back. We'll be right back. Crazy team. Thank you. They want more. They want more. They want more. They want more. These are the kids who are searching, who are searching, who are searching, who are searching, who are searching. They want more. They want more. They want more. We'll be right back.

Across the ocean.